você busca insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu. Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu. O anjo vinha trazendo a resposta aos inimigos, me impediram de passar, e ele voltou pro céu. E aí? O Senhor mandou contra toda a potestade, contra toda a potestade que impedia o anjo passar. Ele está passando aqui. O Senhor mais uma. Do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai voltar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cósmico ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo a luta. E o anjo vai descer aqui. Vai! Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que ainda inferno sem pureza, a paliência mesmo não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová. Aconteceu há uns 3000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Levanta as mãos assim em direção à tua casa. Vai, profeta, levanta as mãos em direção à tua casa. Vai acontecer milagre lá. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová. Mesmo que ainda inferno sem pureza, abale e estremeça não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Ver um escolhido perder uma luta é inadmissível. Hoje é inevitável. Levanta as suas mãos lá no alto. Levanta as suas mãos. Aí acorda essa senhora. Hoje é inevitável.